te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos seus pés, porque santo tu és, e meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purificas minhas vestes, purificas minhas vestes, com seu sangue remido, com seu sangue remido. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor, aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro santo tu és, vem meu louvor receber. Sou pequeno e tão falho, sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifica as minhas vestes com seu sangue remido. Me ajude a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Te adorar, Senhor, pra te adorar, te dar o meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro quero lhe oferecer. Me humilho aos teus pés, porque santo tu és, vem meu louvor receber. Porque tu és santo, santo, pra te adorar, Senhor, de todo meu coração, te dar o meu louvor. Pois tu és digno. Quero me prostrar, Senhor, e derramar aos teus pés, Senhor, o meu vaso de alabastro. Recebe. Quero lhe oferecer. Eu me humilho aos teus pés, Senhor, porque santo tu és, vem meu louvor.